Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Well, I was only hoping Ora, então bem-vindos aqui a mais um Caso Fazem, Caso Tocam no FM de Boa Nova. Corria o ano de 2014 e falámos pela primeira vez com uma banda que era Brass Wires Orchestra, que aliás esteve aqui novamente em destaque há 15 dias, mas é uma banda que na altura, até na fase dos desafios, nos aconselhava que ouvíssemos bandas como The Golden Slumbers e Time for Tea. Ora, se bem se recordam, The Golden Slumbers já foram nossos destaques e Time for Tea hoje está na altura. Porquê? Porque há o seu álbum debut, o primeiro LP, Hoping Something Anything, não quer dizer que antes houvesse já EPs, que aliás foram passando aqui na Boa Nova. Bem, mas o que nos habituámos foi sempre ter os protagonistas destas bandas. Time for Tea hoje está do outro lado da linha por via do Tiago Saga, que é um dos elementos e aquele que fundou a banda. Mas uma banda essa que veio a ser formada até fora do país, em Inglaterra, já vão perceber porquê, e veio a buscar elementos, todos eles muito internacionais. Pois bem, mas vamos esperar que o Tiago nos explique isso. Antes de mais, Tiago, bem-vindo aqui a Oliveira do Hospital e à Rádio Boa Nova. Olá, Pedro. Obrigado. Ora bem, vamos explicar porquê. Porquê é que eu digo que é uma banda internacional? Ao que sabemos, embora o Tiago seja do fundinho do país, sendo Algarvio, a Califórnia portuguesa, como eu julgo que é assim que é, que até é a apelida, sendo daí, é na verdade da Inglaterra que acaba por começar a magicar o Time for Tea. Sim, foi em 2009 que mudei-me do Algarve para Brighton para estudar a composição de música e depois conheci o resto da banda lá pouco a pouco. Fui convidando para tocar no meu EP, no meu primeiro EP, e eles gostaram da música e acabamos por até viver na mesma rua, eu e alguns músicos, e então juntávamos e tocávamos música juntos e acabou por ser uma banda mais permanente, lá para 2012. E é nessa altura que começam a surgir os EPs. Porquê agora entenderam, enfim, já avançaram alguns anos, que havia que registar num long play a música que iam fazendo? Acho que hoje em dia o álbum é cada vez... Eu não quero dizer isto, eu não acho, mas no mercado é cada vez mais prescindível. O pessoal agora é todo... toma muito mais atenção aos singles e aos EPs e então nós íamos gravando enquanto tínhamos canções e tempo, e era muito mais acessível e fácil gravar EPs assim um de cada vez. E, por exemplo, o nosso álbum agora demorou quase um ano a gravar, porque somos um bocado perfeccionistas. E depois também fui para a Índia viajar durante alguns meses, e depois quando voltei decidimos regravar e adicionar outras canções que eu tinha composto lá. Então foi uma besta de sete cabeças, por assim dizer, o álbum. Mas de maneira boa, eu sempre queria, desde pequenino, conseguir fazer um álbum e segurar um álbum nas mãos. E agora estamos todos com 26 a 27 anos, já era tempo de lançarmos o primeiro longa duração. Wouldn't life be the most juicy cherry tree if every winter we swapped hemisphere? Oh, summer all year round, no winter blues to be found, even in the deepest, darkest shade. I said you're waiting for the seasons to change. I said I might fly to India instead. You can rejoice in the fact your bank account's still intact, but my bucket list is getting light. Winter's too heavy for a creature like me. Vitamin D is paramount. I said you're waiting for the seasons to change. I said I'd fly to Argentina. Swift blow to the chest while shouting out. Geronimo. American Indian, but my father in turn is getting old, but still younger than his son. I said you, you're waiting for the seasons to change. I said I might fly to Kenya. Travels inspired me to escape my country, taste the tarmac. Now I'm shaking like a leaf in the ferocious breeze. You seem to call life. I said you're waiting for the seasons to change. Bem, dizem por aqui também as boas línguas que essa besta que há pouco se referiu vem a ser, é uma besta noturna, que o álbum todo ele foi gravado no período noturno, precisamente que é quando tinha um estúdio livre. Até que ponto existe verdade nesta afirmação? Sim, foi um processo de gravação interessante, porque estávamos a gravar num estúdio muito bom em Londres e que normalmente por dia acho que custava por volta dos 400 euros, e então tínhamos um amigo que trabalhava lá, que é o nosso teclista, e no tempo de baixo eles deixavam-nos entrar e gravar, então tinha que mesmo que ser assim a partir das 10 da noite até às 6 da manhã íamos lá gravar. E de certa forma acho que a criatividade, pelo menos para mim, costuma abrir muito mais à noite, quando o subconsciente já está a alcançar o consciente. E acho que o álbum se calhar ficou mais dreamy, mais no mundo dos sonhos, por causa de ter sido gravado o tempo todo à noite e o tempo de baixa. E era engraçado, porque saímos do estúdio às 6 da manhã, 7 da manhã, e estávamos a passar pelo pessoal em Londres que ia para o trabalho e que tinham acabado de acordar. Então era um contraste engraçado. Meet me in the morning when you thought things through, knowing you. You're walking on fire, wouldn't you? And it's all yours if you want it, but it's mine until then. And it's all yours if you want it, knowing you jumped on the train of thought straight to the blue. A criação dos temas vem muito pelo Tiago. Os temas são contemporâneos alguns dos EPs, ou foram já crescendo e sendo feitos a pensar precisamente no LP? Algumas canções foram compostas com o LP em mente, na mesma onda de algumas das canções no álbum. Mas, e também queríamos criar um trabalho só, não só tipo três canções juntas, queríamos trabalhar um álbum como uma peça só, para ter alguma continuidade e, e fluidez. Então foi um processo interessante também, porque gravamos nós próprios o álbum. E então exploramos todos os tons que queremos explorar, até ao ponto da loucura, às vezes que passávamos 4 horas a tentar arranjar um som perfeito para um refrão, e depois o próximo dia ouvíamos e já não gostávamos do som, então fazíamos outro. E então é um processo longo, mas acho que foi necessário para, pelo menos para nós, podermos dizer a nós próprios que exploramos todas as hipóteses e que assim foi uma verdadeira exploração da nossa criatividade. People always need change when it's around the corner, they always refrain from taking on that 90-degree angle. In every angle lies a small life gamble. When I met you, you weren't so tired, so tired of your head. You weren't so quiet when there were things said. And I'm not gonna run when I can't sleep. Well, I can sleep, walking into the deepest lesson. You might go on through life as if it never happened, but all along it brings you stairs out fully in motion. When I met you, you weren't so tired, so tired. You weren't so quiet when there were things to be said. And I'm not gonna run, and I'm not gonna run when I can't sleep. Well, I can see walk into the deepest sea. Well, I can. Está na altura de apresentarmos então os seus colegas de companhia, os seus companheiros na criação do álbum e agora também, claro, nos concertos. Quem são eles então? Os companheiros, o resto dos músicos são o Oliver Vader, que é um rapaz suíço que toca nas teclas e também faz produção. Depois temos o Joshua Taylor, que é no baixo, o Martin Lilliman, que é na bateria, e agora também temos uns novos membros que tocam connosco ao vivo, que é o Luis Pablo, nas teclas, e o Juan Torán, de Madrid, na guitarra a solo. Aproveitando o facto de se referir a Madrid, dizem-nos também, as boas línguas uma vez mais, que este último tema que vem a surgir do álbum, Ronda, que surgiu inspirado precisamente de uma viagem à Espanha. Se é que de facto isto é verdade, e se vocês vivem muito das vossas vivências para depois verter em disco? Sim, a coisa que nos mais inspira é viajar e conhecer sítios novos e pessoas novas, e sentimos bastante inspiração desses tais lugares. Alguns lugares inspiram mais que outros, não é? Claro. Por exemplo, Ronda é uma cidade, uma das cidades mais bonitas que alguma vez visitei, e desde o primeiro minuto que tivemos em Ronda até o último minuto, que foi há pouco tempo, que nós costumamos ir agora todos os anos, sentimos sempre um grande amor e afinidade pelas pessoas lá e o espaço. E temos tipo um micro fanbase ali em Ronda, que é uma coisa incrível. Costumamos sempre esgotar a sala lá. E o pessoal ouve a nossa música, o nosso álbum está sempre a passar nas rádios locais e nos carros das pessoas, nos CDs. Então ficou uma relação muito especial e quando voltei dessa digressão, cheguei a casa e comecei a compor uma canção sobre essa sensação de liberdade e também sentir em casa noutro sítio. E decidi chamar a canção Ronda porque era... É aí que me inspirei nessa canção. Rolling through the hills on the black box on wheel. The sun shines through the night. And my skin peels to another day. Feeling free like I haven't felt for years. No phones, no emails. Just good music in my ears and I'm feeling a strong sense of the road. It feels like I got my own metronome. I said I meant well to everyone it seems but myself. And my best was knowing it good enough. Now I'm recycling but self. Every sight's a constant flood to the ideals I held in the past and everything I hope for my future. Nostalgia. Carving out the reasons to hold on. Like mining for diamonds in Sierra Leone. Time, we're done with it. I said I meant well to everyone it seems but myself. And my best was doing it good enough. Now I'm recycling blood cells. And I need more time. Estamos a falar nem mais ou menos do que o Tiago Saga a propósito do seu álbum ligado naturalmente aos Time for Tea, Hoping Something Anything. É um álbum esse que foi sendo mostrado aos poucos, até por via de vários singles que foram chegando às rádios. O Tom Tom, Rascal Plain, o Axe. De algum modo vocês percebem, há pouco referiu também, que as pessoas ligam mais hoje aos singles e às músicas, não tanto aos álbuns, não é? Mas que havia necessidade de ir mostrando alguma coisa até para que as pessoas se fossem habituando à vossa sonoridade. A nossa sonoridade? Sim. é um bocado de rafeira, por assim dizer. Não é, não. Não é, não. Podemos dizer logo à partida que é uma mistura de várias, do indie, do pop, do rock, até do afrobeat, mas já lá iremos sobre isso. Mas as pessoas, quando vão apanhando os vossos singles esparsos, primeiro de cada um deles no seu tempo, mas vão-se habituando já àquilo que é a sonoridade da vossa banda? Sim, a sonoridade acho que é uma sonoridade fresca, espero eu, mas que também tem respeito para, por exemplo, a música dos anos 70 e 60 da América e de Inglaterra, uhum, e do Brasil. Nós gostamos todos muito do Jorge Ben. Mas tentamos também pôr um toque mais moderno aqui e ali, com alguns sons, alguns sonidos mais inventados de hoje em dia do que daquela época. Mas sempre achei difícil descrever. Acho que a música é uma das coisas mais difíceis de descrever, não é? Por exemplo, também o sabor da comida é difícil, claro, claro, descrever. Uma pessoa pode dizer que é boa, outra pessoa pode ser má. Então a melhor maneira de saber é mesmo ir ouvir. Well, he's got the morning glory. Their distance, right back, left and forward, they don't know. One more step back into reality. The one's gotta go. Boa Nova, um mundo de emoções. Rescue planes crash too. Then you need the rescue plane for the rescue plane to rescue. That was the problem with those two. They would always break before the breakthrough. Uma questão que é uma falsa questão, mas que deve ser colocada. Tendo em conta as várias nacionalidades das pessoas que interferem na banda e que dão nela o seu melhor, podemos dizer que é uma banda nacional em Portugal ou é uma banda nacional em vários países? Sim, boa pergunta. Acho que acho que acabamos por ser um bocado uma banda de fora por todo lado, porque na Inglaterra somos uma banda mais ou menos britânica, mas também temos alguns membros mais exóticos, e então acaba por ser uma coisa mais de fora. E depois em Portugal vê-se logo que os rapazes são, a maioria são ingleses também, que não pertencem aqui a esta cultura ou a este país. Então acho que somos sempre uma banda de fora em todos os países. Isso faz com que tenham mais concertos cá, lá fora, ou isso é uma questão que nem se expõe? O que vocês querem é tocar? Por acaso o país em que tocamos mais concertos é na Alemanha. Portanto, onde não há nenhum de vós, não é? Sim. Este verão, por exemplo, tocamos muito na Inglaterra. Fizemos o circuito de festivais ingleses e depois fomos em digressão pela Europa inteira para apresentar o álbum. Já tocamos mais em Portugal, agora vou tocando cá a solo, porque vivo cá em Lisboa e tenho estado a tocar bastante aqui por Lisboa, pelo Algarve, pelo Porto, mas com a banda costumamos tocar maioritariamente pela Alemanha e agora estamos a tocar um bocado mais na Espanha também, então acaba por ser um mercado muito bom o alemão, porque é um país enorme e o público tem fome para a música e eu não sei porquê, mas eles gostam mesmo da nossa música. Eu fiquei surpreendido quando fui lá a primeira vez e continuo a ficar surpreendido cada vez que volto. Bem, mas uma coisa era chegar lá e apresentarem-se enquanto banda. Outra coisa é chegarem lá e apresentarem-se já com um cartão de visita, que é na prática este Hoping Something Anything, que é algo que mostram antes ou podem deixar a ficar após. Tem a expectativa que com o lançamento deste disco se venha a potenciar ainda mais concertos? Esperamos que sim. Como é o nosso primeiro trabalho lançado desde 2014, já o pessoal estava um bocado à espera no material novo e acho que agora, organicamente e forçadamente, vamos espalhar o álbum pela maior quantidade de pessoas possível. E assim, é outra categoria, não é? Quando uma pessoa chega ao concerto e vê que a banda tem um álbum, já é outro nível de trabalho. E tem sido muito bom, temos vendido, esgotamos os álbuns todos que levamos em digressão. Por acaso, antes desse telefonema, estava a pedir mais pela internet ao fornecedor. E tem sido interessante também porque nós começamos a nossa própria editora. E isso deu-nos uma liberdade para lançar e gravar e fazer tudo como nós queríamos. Ganhamos algum dinheiro de um concurso da Island Records e da Tradio, que é uma startup portuguesa, e conseguimos agarrear dinheiro para começar a nossa própria editora. E até agora tem sido muito interessante a aprendizagem de fazer isso. Sendo certo que vocês já conheciam também as plataformas, no prático, um dos EPs já teve até na Nós Discos, não é? Portanto, sim. Vocês exploram muito bem também a questão do acesso das pessoas às redes sociais, mostram-se bem por essa via, a vossa própria página, que está bem construída em termos de imagem, de repente, quando vamos para o vídeo, remete logo para o Spotify. De algum modo, vocês querem que o máximo de pessoas aceda à vossa música. Sim, exatamente. E o que nós temos mais gosto é tocar ao vivo. Portanto, normalmente, nos anos 80 e 90, o pessoal tocava concertos para vender CDs. Exatamente. E hoje em dia é mais ao contrário. É exatamente. Tentar chegar ao máximo de pessoas possível pela Spotify e plataformas de streaming, para depois poder tocar ao vivo nessas cidades onde o pessoal costuma ouvir mais, e ganhar disso e divertir-nos com isso. Acho que somos uma banda... O nosso ponto forte é tocar ao vivo. Hope I don't always run away from someone I haven't met yet. Hope I'll always find my way back home to the one I've loved from the first day. Yeah. eu queria saber, há pouco falámos, enfim, é uma banda multicultural, tem elementos ingleses, espanhóis, suíços e, portanto, Portugal. É o processo de criação das músicas, como é que, uma vez que, de algum modo, há pouco já referiu, que todos dão o seu contributo, ainda que grande parte delas saiam da sua pena, como é que é feito entre vós a gestão da criação das músicas? Guardam para estúdio para apurar ou de algum modo vão entre vocês dando os seus vários contributos até chegar ao produto final? É um bocado dos dois. Costuma sempre ser um processo diferente de canção a canção, mas em geral a maioria das canções acho que são... Começam comigo no meu quarto e depois pouco a pouco vão mostrando à banda, e às vezes tenho ideias muito claras do que é que eu quero dos outros instrumentos, mas mais e mais estou a deixar a liberdade para a banda fazer o que quer, e então trago um rabisco de uma canção e depois pouco a pouco vamos construindo todos nós juntos e colaborando um bocado mais nesse aspecto. Why don't you tell your tonto to take you to a blue sky? We end up all the tarmac of the M25. Oh, she's the queen of my taxi dummy, little the clouds and the moon shines crazy bright. Oh, you can see the water slipping down those green mountains. Oh, only later to be drunk by a man from a concrete fountain. Don't lose your opportunity to finally set yourself free. Don't lose your opportunity to be where you wanna be, to see who you wanna see, to be free. Opportunity to finally set yourself free. Don't lose your opportunity. Na introdução da nossa conversa, eu disse-lhe que a primeira vez que ouvi falar de vós foi através do Miguel da Bernarda, portanto, dos Brass Wires Orchestra. Ah, sim. Portanto, é uma banda que, na altura, quando estava aqui a mostrar o seu primeiro álbum, Cornerstone, referia que era uma banda com quem gostariam de tocar. Ora, isto remete-nos para a fase de desafios, que são três, e para o qual agora o Tiago também irá passar. Está disponível? Sim. Então, ora bem. Tiago, então, o primeiro desafio é este. Imagino que vem aqui ao Oliveira do Hospital, portanto, larga aí o seu Algarve ou a sua Lisboa, sobe até aqui à Serra da Estrela, vem fazer um concerto com os Time 40, mas dizem, olha, pode trazer consigo duas bandas nacionais para completar o vosso concerto. Pois bem, quem é que iriam convidar? Boa pergunta. Acho que convidava os Memória de Peixe. Muito bem, Memória de Peixe. Talvez o Tiago Betancourt. E o Tiago Betancourt. Muito bem, que tem também um novo álbum. Outro desafio é este. Vem uma banda da cena internacional, vem tocar a Portugal e diz: ah, eu não preciso ter no meu concerto os Time 40. De onde gostaria que viesse um convite desse tipo? Neil Young. Neil Young, muito bem. Neil Young, está escolhido. O último desafio. Imagino que vai haver um disco de tributo a uma banda nacional e pedem aos Time 40 para fazerem uma versão de um tema para integrar o tal disco de tributo. Pois bem, quem é que gostariam de homenagear e com que tema que o fariam? Deixa lá pensar. Isso é uma pergunta difícil, porque há várias canções que uma banda... Se calhar os Clã. Os Clã. Que tema? Sopro do coração. coisas raras. Ora bem, isto permite-nos também perceber quais são, muitas vezes, as vossas influências, aquilo que vão ouvindo. E aquilo que eu pergunto, têm a noção de que um novo disco, claro que vai potenciar o número de ouvintes que conhecem a banda. E isso faz com que as pessoas, ou terem um LP, de repente vão buscar e vão à procura e descobrem que existe também três EPs. Isso é um fenómeno que, de algum modo, já se aperceberam que está a acontecer? Sim, já estamos a conseguir alguns fãs novos com o álbum e depois eles descobrem que há 3 EPs aí escondidinhos também. E também fiz um EP solo em 2015 ou 2016, já não me lembro. Também é um bocado dali, está ali, mas não está. Uhum. Então o pessoal, por exemplo, ontem de um concerto e apareceu uma malta que tinha ouvido o EP solo e nem sequer sabiam da banda. Então vai-se brincar um bocado com essa maneira de anzol com fãs diferentes. I didn't know till I was outside looking in. I was a wild child, always offside. Oh, my eyes always bigger than my brain. Just as welcome as the British summer rain. Oh, that was all just a daydream. I was floating down John Lennon Street. Maria, it's all in your head. Oh, give me one more chance, even though I need 10. Well, I wrote you this love song, even though I know that it's so wrong. Under the heavy weight, well, I was grabbed by the scruff of the neck by a lodge, swiftly knocking down all of our long built trust. But now, well, that was all just a memory. Some romantic tale. Oh. It's all in your head. Just give me that one last chance, even though I'll need ten. Nos concertos, já quem vai à procura de ouvir não temas de novo álbum só, mas estão à espera que necessariamente toquem, por exemplo, Free Hugs ou Long Day Home. As pessoas já estão à espera desses temas, são temas que já são ligados muito à banda e que não podem deixar de ser tocados. Sim, há alguns temas que se nós não tocarmos o público pede, não é? E, exatamente. E nós gostamos de meter o pessoal feliz. É. Então, sim, temas como Phone Sex e Free Hugs e Long Day Home são temas que costumamos inserir no nosso setlist para o pessoal ficar feliz. Os próximos tempos, ao que sabemos, vão sair uma vez mais fora de portas para mostrar o disco. Vocês são uma banda que gosta mais de espaços grandes ou pequenas salas? Eu gosto de espaços mais pequeninos, mais aconchegados. Acho que o som é sempre um bocado melhor e o gostar em palco, próximo dos músicos, dos meus amigos. Acho que tocamos sempre um bocado melhor quando estamos um bocado mais apertados, porque estamos em cima um do outro. Já toquei em palcos enormes, por exemplo no Alive, e mal consegui ouvir o baterista, tinha que pôr a bateria na munição, porque senão não conseguia ouvir o nosso baterista. E normalmente no palco mais pequenino sinto mesmo o bombo e a carola no corpo, e aí aquilo é tudo um bocado mais apertado e ficamos melhor juntos. Naturalmente temos que agradecer ao Tiago a disponibilidade que teve aqui para a Rádio Bonova para apresentar os seus Time for Tea e este novo álbum. E claro, seguramente iremos falar mais vezes porque vamos querer saber o que vão andando a fazer. E sempre por cá, claro, tenho aqui a via aberta para o Oliveira do Hospital para que a gente saiba o que anda a fazer os Time for Tea. Muito obrigado, Pedro. Um prazer. Summer holiday, well, my lungs got burned. Back in the classroom, learning pi all the time. Yes, yes, teacher, 314159. Come in tomorrow, some information on the best girl in class. Exam is tomorrow, my inclination is the housekeeper prize. In the classroom where time doesn't pass, unlike those holidays in the south of France. Learning to kiss on the sticky breeze, our backs against the walls of cold concrete. Coming to borrow some information about the things you like. Bouquet of flowers. people always say, when you look back, your school days will be the best ones you ever had. But that's not true. I never liked school. A young man shouldn't be entwined in too many rules. Coming to borrow some influence.